Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia comigo antes de você assentar. E vamos ler Marcos no capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Estou hoje à noite pregando no lugar do pastor Paulo. Então é a versão feminina dele. A palavra diz que nós somos um, então é a versão feminina dele. Sei que não prego tão bem quanto ele, mas vou me esforçar e peço que o Espírito Santo esteja aqui, conduzindo. E que você possa estar ouvindo a palavra do Senhor, a revelação do Senhor nesta noite. Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Todos vocês são muito bem-vindos. O Paulo está na igreja de Niterói hoje à noite. Hoje tem membros novos lá, pessoas que estão se tornando membros da igreja. E ele foi lá então recebê-los e está pregando. E eu fiquei então com a incumbência de trazer a palavra aos irmãos aqui da igreja. Passo a ler, diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o vento, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Agora, neste momento, pedimos a revelação do Teu Espírito sobre esta palavra. O Senhor traga aos nossos corações o entendimento. E o Senhor traga a nós o alívio e o ânimo, Senhor. Sobre toda e qualquer tempestade que estejamos passando. Em nome de Jesus, vem neste lugar. Tu és bem-vindo no nosso meio. Queremos te ouvir. Amém. Você pode se assentar? Você tem medo de alguma coisa? Tem medo? Alguém tem medo de alguma coisa? Um bicho? Ou de alguma situação? De um temporal muito forte? Alguém fica um pouquinho com medo quando começam aqueles ventos muito fortes, com raios, e parece que as janelas vão ser arrancadas e as telhas também. E você corre para algum lado e tenta se abrigar, e corre para o outro, e começa a entrar água por cima do telhado. Alguém já passou por uma situação semelhante dessas ou não, ou só eu? De entrar água e não saber o que fazer porque a água está entrando. Qual é o sentimento que nós temos? De impotência, de medo. O que será que vai acontecer? Alguém tem medo de água? De nadar, de entrar no mar e não saber se vai conseguir? Algumas pessoas têm, outras não. Eu tenho. Eu não sei se eu tenho meio cruza com gato, alguma coisa assim, mas não gosto muito de água. Água só para banho. Certa vez, vou contar, aproveitando que o Paulo não está aqui. Certa vez, nós estávamos num trabalho de férias, ele ainda era estudante. E nós fomos num grupo, acho que de 20 jovens, estudantes de teologia, fazer um trabalho em Santa Catarina. Em Itajaí. Ituporanga. E passava, na cidade de Ituporanga, o rio Itajaí-Açu, que é um rio muito forte. E como eu tenho muito medo de água, olha, para me levar num barco não é fácil. Me convenceram a entrar num barco, porque eu era medrosa. Me disseram, vocês não, era bullying, isso é bullying. Me chamaram de tudo o que pode ser chamado, eles me chamaram. Até que eu, de vergonha, eu subi no barco, morrendo de medo. Estávamos no outro lado e nós teríamos que atravessar de barco até o fundo da igreja que o rio passava. E eu dizia, eu volto a pé, não teve proposta. Os corajosos subiram no barco e eu dizia, é muita gente nesse barco. Mas eles não escutam mulher, né? Porque eu era medrosa. Na metade do rio, metade, porque o rio era muito largo, começou a entrar água no barco. Parecido com essa história aqui. Ninguém sabia nadar direito. Uns iam do lado nadando, se segurando no barco para piorar a situação. Eu já tinha tirado as minhas havaianas e comecei a tirar água de dentro do barco, porque eu estava vendo aquele negócio afundar e eu estava vendo eu morrer. E eu pensava, pobre da minha mãe, que deixou eu vir para cá com esse bando de irresponsável. Minha mãe já era viúva e tinha deixado eu ir fazer esse trabalho de férias. É muita coragem. Ela não sabe dessa história até hoje. Nós, na metade, aquela água não parava de entrar e alguns que mais ou menos sabiam nadar começaram a se atirar na água e foram nadando. Eu estava literalmente apavorada. Em cima do barco, eu não tinha o que fazer. Se eu me atirasse, eu ia morrer igual, ficando ou não. Fiquei. Nós chegamos na beira do barranco. Quando nós conseguimos, que o Paulo deu o jeito de me empurrar para fora, porque ele sabia que se eu ficasse, eu ia ficar mesmo. Ele me empurrou para fora. Eu sei que teve uns que subiram o barranco à unha, porque eles se atiraram e eles foram subindo à unha, assim, arranhando o barranco. Quando o último conseguiu pular, o barco afundou, todinho. Eu só disse para eles, nunca mais vocês me pegam. Vocês não me convidem para fazer programa de índio, porque eu não vou fazer. Então, eu só estou contando uma história do medo que a gente passa por uma situação incontrolável. Coloque-se no lugar desses discípulos que estavam aprendendo a ser discípulos e passaram por uma situação incontrolável da natureza. Mesmo que eles estivessem, eles estavam com o Senhor Jesus, mas eles não sabiam com quem eles estavam. De fato, eles não sabiam. E nós temos, às vezes, situações que nós não controlamos. Quando você está num avião e o avião sacode, parece que vai cair, você controla alguma coisa ou não? Não. O que é que você pensa? Vou morrer. Mas você não é de Jesus? Por que nós temos medo de algumas situações? Se Deus deveria estar no controle da nossa vida. É que nós ainda somos limitados e nós somos humanos. E aí nessas horas nós esquecemos que Deus está no controle da situação. Que Deus está no controle daquele avião, que Deus está no controle daquele barco, que Deus está no controle na nossa família. Nós esquecemos. Os discípulos esqueceram que naquele barco tinha Jesus. Que ia fazer toda a diferença, mesmo que tivesse o vento. Naquela região do Mar da Galileia, acontecem tempestades constantemente, porque o Mar da Galileia ele está 213 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. E ali se cruzam correntes de ar quente e correntes de ar frio, formando ventos. Ventos muito fortes. Então é comum acontecer ventos e levantarem grandes ondas contra os barcos, as embarcações que cruzam por aquele lugar. 11 milagres são iguais nos três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 11, este é um deles. Tamanha a importância do que Jesus fez para aqueles homens. Jesus multiplicou pães, Jesus transformou água em vinho, Jesus andou sobre as águas, Jesus curou enfermos. Isto aqui é um sinal de que Jesus apenas não veio para curar o nosso corpo ou nos salvar, mas Ele tem domínio sobre toda e qualquer circunstância da vida. Ele tem domínio sobre a natureza. Ele tem domínio sobre coisas físicas, naturais. Ele tem domínio sobre coisas espirituais. E nós, muitas vezes, esquecemos que o nosso mundo é controlado pelo nosso Deus. Embora o diabo ele tenha feito muitas coisas para tirar a atenção, tenha feito muitas coisas para impedir que as coisas aconteçam. Mas Deus ainda está no controle. Jesus estava descansando. Por que ele podia dormir em meio a uma tempestade? Quando tem um vento muito forte, um temporal muito forte. Eu sei que tem pessoas que acham lindo quando o céu rasga assim com aqueles raios. Tem gosto para tudo. Eu não gosto. Você acorda de madrugada, o quarto chega a ficar claro. Eu tenho certeza que Jesus deitaria a cabeça no travesseiro e dormiria. Porque sabe, ele saberia e sabe que Deus está no controle. Nós também sabemos, mas nós esquecemos tão facilmente. Que Deus está no controle. Jesus era tão humano, que ele passou por temporais também. Só que ele tinha uma diferença. Ele podia colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Ele podia descansar naquele barco e dormir. E nós, às vezes, não conseguimos. Porque nós nos preocupamos. As ondas, elas se arremessam contra a nossa vida. Contra as situações que nós estamos passando. Veja comigo no versículo 38. Diz assim. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eles tiveram medo de perder a sua vida. Eles já tinham entregue a sua vida para o Senhor. Jesus já tinha o controle e o domínio sobre a vida deles. Mas eles ainda não tinham entendido. Eles não conseguiam raciocinar no meio daquela tempestade. Quantas vezes, quando nós temos uma situação difícil na nossa vida, nós gritamos, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo as pessoas que se levantam contra mim? Ou lá no meu trabalho, ou na escola, ou mesmo os meus vizinhos? O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa que eu estou perecendo? O Senhor está vendo, sim. O Senhor se importa, sim. E Ele tanto se importa que Ele sabe que a minha vida e a tua vida, quando está nas mãos dEle, é dEle. A irmã Cleusa deu o testemunho da mãe. É exatamente isso. No momento em que ela entregou a vida e disse, Senhor Jesus, a minha vida é Tua. Ela pôde largar aqueles lençóis e dizer, Senhor, agora eu posso ir. Eu não preciso mais me agarrar no barco. No caso, era a cama. Porque a minha vida é do Senhor. E eu tenho tranquilidade no que o Senhor faz comigo. Mas ainda bem que eles lembraram que existia Jesus. Porque eles já tinham visto coisas que Jesus tinha feito. E eles ficaram desesperados quando eles viram aquele mar batendo, aquelas ondas batendo no barco. E eles lembraram. Mas Jesus está dormindo. Vamos chamar por Ele? Ele pode fazer alguma coisa? E eles lembraram quem podia ter autoridade sobre aquele lugar e sobre aquela situação. E Jesus Ele tem autoridade sobre qualquer situação na nossa vida. Com o pecado, o diabo roubou de nós o poder e a autoridade para muitas coisas. E nós, muitas vezes, não sabemos nos apegar de volta. Quando nos tornamos crentes em Jesus, quando nos tornamos cristãos, nós esquecemos de pegar essa autoridade de volta, porque Ele nos roubou. Ele não pode tomar a autoridade que Jesus deu para os filhos. A palavra diz que Ele deu autoridade lá no início, lá em Gênesis, para cuidar dos animais, das plantas, para dominar sobre todas as coisas. E com o pecado, o diabo pegou essa autoridade para ele e disse, é meu. Quando nós nos convertemos, essa autoridade, Jesus diz, é de vocês de novo. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lembram essa palavra? Ele nos deu a autoridade de volta. Vocês sabem qual é o problema de nós crentes? Nós não assumimos essa autoridade de volta. Nós temos medo de assumir essa autoridade. E nós questionamos, não, mas eu não posso, eu não tenho condições. E você sabe quem coloca essa dúvida no nosso coração? É o único interessado em tomar a autoridade de volta, que é o diabo. Ele é o interessado em tirar o foco das nossas vidas, em tirar o nosso foco, em tirar as coisas de nós. E nós não podemos ser ingênuos e deixar a autoridade que o Senhor nos deu nas mãos dEle. E aqui neste caso, estes discípulos tinham autoridade. Eles podiam ter clamado e pedido, Senhor, acalma esse vento, guarda a nossa vida. Porque Jesus simplesmente levantou e repreendeu e disse para o vento, acalma-te e emudece. Para de fazer barulho, para de assustar esses meus pequenos. Mas depois ele disse, como vocês são tímidos. Tímidos aqui não é de timidez. Tímido aqui é de sem coragem. Vocês estão desencorajados. Vocês estão sem fé. Vocês estão sem força. Vocês não aprenderam que comigo vocês podem, vocês têm coragem, vocês se fortalecem? A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. E quando Deus diz que é tudo, são todas as coisas. Mas nós temos uma dificuldade, nós não acreditamos muitas vezes no que Deus pode fazer conosco. Deus nos surpreende. E muitas vezes Ele faz sem nós esperarmos. Ele faz porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como nós somos débeis na nossa fé, como nós somos frágeis na nossa fé. E nós acabamos deixando as coisas acontecer e esquecemos que é Ele que cuida e é Ele que está no controle. Ali, quando as ondas se arremessam contra o barco, o que vocês acham que esses discípulos tiveram? Eles tiveram medo. Quando é que entrou o medo na vida dos homens? Você lembra quando é que aparece a primeira vez a palavra medo na Bíblia? Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10. Olhe comigo. Abra lá comigo. Gênesis 3, 10. Quem criou e quem gerou o medo no ser humano? Gênesis 3, 10. Quando o homem está se escondendo de Deus, depois de ter pecado, aqui começam, nesse capítulo aqui começa uma série de doenças emocionais que o ser humano não tinha. Aqui aparece a angústia, aqui aparece o pecado, o que veio com o pecado, medo. E começa a vergonha por causa da nudez. Uma série de doenças e de coisas que vão perseguindo o ser humano. Diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. Por que medo se ele estava no jardim de Deus? O medo veio, porque o diabo começou a agir na vida deles. E começou a colocar dúvida na cabeça deles. E os nossos medos, eles vêm quando nós começamos a construir uma série de coisas que Deus nem quer que nós construamos na nossa mente. A gente imagina, muitas vezes a gente imagina o pior. A gente vê a família e não vê perspectiva de mudança. A gente olha para a saúde e não vê a perspectiva de cura. A gente vê um familiar e não vê perspectiva de salvação. E isso nos gera medo. Isso nos gera insegurança. Estes são os ventos que estão tocando contra nós. Os ventos na vida, batendo contra o nosso barco. E Jesus diz, tenham bom ânimo. Jesus repreende o vento porque ele percebe que pode ser muito mais do que apenas um vento. Se nós olharmos um pouquinho além este texto, logo passando o mar da Galileia, Jesus vai expulsar um demônio. Será que tinha alguém interessado que Jesus não chegasse do outro lado? Nós poderíamos pensar assim. Será que tinha alguém interessado que os discípulos de Jesus não chegassem do outro lado? Tinha alguém interessado em atrasar a viagem? Em tirar a atenção? Algo teria que acontecer para impedir que Jesus chegasse naquele lado para expulsar um demônio. E salvar aquele homem que estava oprimido por vivendo no meio dos sepulcros. Olha como Deus, e Jesus estava muito tranquilo porque ele sabia o que ele ia fazer lá. Ele sabia que ele chegaria do outro lado. Mas os discípulos, ainda muito novos na sua fé, como é que eles reagem? Eles reagem com dúvida. Eles reagem com temor. Eles duvidam do que Deus pode fazer. Deus joga, às vezes, tempestades para cima de nós. Permite que as tempestades venham. Para que a gente se fortaleça. Para que a gente aprenda a ter coragem. É fácil nós dizermos para os outros, coragem, não tenha medo, Deus está no controle. Quando a situação é com os outros. Mas quando a situação se reverte contra nós, aí nós clamamos e gritamos, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Por que isso acontece comigo? Não acontece só com um ou com outro. As tempestades, elas vêm para todos. É que nós, quando elas acontecem conosco, nós enxergamos elas do nosso foco, do nosso ponto de vista. Quando elas acontecem com os outros, nós enxergamos de fora. É ficamos menos sensíveis àquilo que está acontecendo. Eu quero te dizer que não importa de onde venham os ventos, Não importa se são ventos fortes, ventos fracos, se são ventos que jogam ondas ou não. Deus está no controle. Ele diz que venceu o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que às vezes a gente esquece ao Deus que a gente serve. Parece que nós esquecemos o poder que o nosso Deus tem. E nós, muitas vezes, tornamos o nosso Deus tão pequeno. Nós acreditamos em tudo que as pessoas nos falam, menos no que Deus está nos dizendo. Pessoas dão opinião, dão palpite, cada um fala alguma coisa. E nós ficamos ouvindo o que as pessoas estão nos dizendo. E quando Deus diz o contrário, não é assim, é diferente. E nós não conseguimos crer. E nós continuamos duvidando. Mas será? Será mesmo que vai dar certo? Eu ainda acho que não vai dar certo. Essa dúvida, esse medo os discípulos tiveram quando eles estavam ali em cima. O barco estava enchendo, parecia que ia afundar. Mas não afundou. Jesus estava no controle. Ele mandou que o vento parasse. Ele mandou que o vento calasse. Esse vento estava assustando, fazendo barulho. E as ondas se acalmaram. Quando nós olhamos, quando tudo está calmo, parece que foi tão fácil. Só que quando nós estamos dentro do barco, no meio da tempestade, não é fácil. É difícil. Os discípulos tiveram que aprender, enfrentando aquele vento, aquela situação difícil. Somos ou não somos do Senhor? Essa é a pergunta principal. O que é que nós temos dentro do nosso coração? Que convicção que nós temos? Ela vai nos dar a resposta para a tempestade. Quando nós passarmos, não importa se é uma enfermidade, não importa se é uma luta na família, a luta que for, ali o Senhor está no controle. Se nós somos do Senhor, a resposta pode não ser como nós estamos esperando. Mas o Senhor está no controle. Ele está guardando e Ele está à frente. Os nossos sonhos. Quantas coisas vão nos impedir dos nossos sonhos se realizarem? Muitas tempestades virão para que os sonhos sejam varridos, mandados embora. Mas como é que tem sido a nossa reação? Com que olhos nós temos olhado? Com os olhos da fé? Ou com os olhos da tempestade que está nos assustando? Com os olhos dos outros que estão nos amedrontando? Como tem sido? Qual tem sido a sua escolha em meio a uma dificuldade? Em Marcos, no capítulo 5:36, quando fala da filha de Jairo, que ela já tinha morrido, vieram dizendo, não precisa mais, não incomoda o mestre. Ela já morreu. Jesus apenas diz, não temas, crê somente. A tempestade estava ali. O desespero estava instalado. A morte tinha batido naquela casa. Mas Jesus somente dá um recado para ele, não temas, continua andando, crê somente. De repente alguma coisa aconteceu essa semana na tua casa. Parece que vai desabar tudo. Jesus só te dá um recado. Não temas, crê somente. Espera no Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. Ele vence toda e qualquer batalha. Lucas 8:50 também fala, não temas. Atos fala quando Paulo estava no meio de um grande conflito lá em Corinto, ele estava desesperado, estava mandando ele embora. E Deus aparece em sonho numa noite e diz, Paulo, não temas. Eu preciso que tu continue pregando e testemunhando para esse povo. Quantas vezes Deus aparece em sonho e nos dá alguns recados. E nós não conseguimos compreender o que Deus está falando conosco. Escute a voz de Deus. Dê mais ouvidos a Deus e menos ao que o diabo, aos ventos que Ele está mandando. Nós temos uma tendência a ouvir o que os outros nos dizem e o que o diabo tem soprado no ouvido. As evidências negativas. Agora, o que Deus está nos prometendo na palavra, essa é uma grande dificuldade de nós crermos e de nós nos agarrarmos na sua palavra. Em Atos, no capítulo 23, diz para o Paulo ter coragem. Paulo, coragem, o barco estava afundando lá, eles estavam quase naufragando. Coragem. Não tenham medo, tenham bom ânimo. É a mesma coisa, ali do tímidos, o contrário é coragem. O Paulo estava precisando de coragem também no meio de um naufrágio, no meio de ondas. O que tem se passado no teu trabalho? O que tem se passado na tua vida? Cuidado. Cuidado ao ouvir essa palavra e você... Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum vento batendo na minha vida. Quando as coisas estão muito paradas, você desconfie. Desconfia. Quando assim parece que está tudo muito parado, alguma coisa o diabo está aprontando. Ele está só esperando para dar o bote e pegar despreparado, e pegar você na dúvida. Mas será que Deus existe mesmo? Não, acho que Ele não existe mesmo. Ele me deixou na mão. Busque a Deus todos os dias, com firmeza de coração, com decisão. E diz, Senhor, eu quero, eu sei que eu vou passar por dificuldade, mas eu não quero ter medo. Eu quero me agarrar na Tua mão, eu não quero me agarrar nas coisas que estão aqui no mundo. Eu não quero. Hoje foi o último jogo, né? E eu ouvi hoje de manhã um ex-presidente dizendo, derrubando este estádio, acabaram com a minha vida. E eu pensei, como a vida deste homem vale pouco. A vida deste homem se resumiu a um monte de concreto. Ao que se resume a sua vida. A sua vida não pode se resumir à sua casa. A sua vida não pode se resumir ao seu carro, ao seu trabalho. Se eu ficar desempregado, então minha vida perdeu sentido. A palavra de Deus diz, não temas. Não temas. Eu estou te cuidando, eu estou te guardando. Não importa o que você está passando. Irmãos, eu quero te convidar agora. Abaixar a tua cabeça e você pensar. O que tem impedido você de crer? Comece a pensar agora. Que tempestades têm vindo? E que você possa ter a certeza que Jesus é aquele que o vento e o mar obedecem. Se até o vento e o mar obedecem ao Senhor. O que tem se levantado para impedir que você creia? O que tem se levantado para atrasar que você receba a bênção? O que tem se levantado para tirar a sua atenção? Jesus diz no versículo 39, acalma-te, emudece. Ele deu uma ordem. E nessa noite eu quero te encorajar a dar uma ordem, a assumir a autoridade que o Senhor tem te dado. E dar uma ordem a este vento que está batendo sobre a tua vida. A este vento que tem levantado ondas e jogado para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho. Quando parece que tudo está resolvido, o vento começa de novo. Assume a autoridade. Uma vez você já assumiu a autoridade, assuma, reassuma, pegue de volta. E não deixe que o medo tome conta da sua vida. Não permita que o vento, os ventos das más notícias, os ventos do desespero, esses ventos, eles não podem atacar a sua vida. E se você ainda não crê, eu quero te convidar nesta noite, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Assim como a mãe da irmã Cleusa fez nos últimos minutos, ela teve a oportunidade, mas poderia não ter tido. O Senhor foi misericordioso com ela e deu minutos para que ela pudesse se decidir. Horas para que ela pudesse se decidir. Nós não sabemos quando será a nossa hora. Nós não sabemos quando vamos nos encontrar com o Senhor. E se você está aqui nesta noite e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero te pedir entrega. Entrega nessa noite de Senhor Jesus, eu quero. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E quando vierem os ventos, quando vierem as ondas, você pode estar seguro na mão do Senhor. Você pode andar seguro, você pode andar com confiança. O medo até pode aparecer, mas você vai dizer, eu tenho um Pai que me cuida, que me guarda. Eu tenho meu Pai do céu que está comigo. Oh Deus, obrigado Senhor, porque nesta noite, o Senhor está aqui neste lugar. ventos e tempestades, elas nos abatem todos os dias. A diferença está em como nós enfrentamos cada uma delas, cada dificuldade. Gera fé no nosso coração, Senhor. Gera fé em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Quem já está aqui, quem já é da igreja há muito tempo, Deus, gera fé no coração, para que quando vierem as dificuldades, a falta de dinheiro, Senhor, o desemprego, ali o Senhor gere fé, e o Senhor mesmo diga: calma, meu filho, eu estou no controle. Quando falta paz na casa, Senhor, a discussão entre o casal, ou a indiferença, ali o Senhor também possa acalmar aquela tempestade, trazer bonança e trazer amor e trazer, Senhor, o companheirismo de volta. Deus amado, ali onde tem a enfermidade que está batendo a porta, que são ondas que abatem, ondas que afligem, ondas que dão desespero, porque a morte sinaliza por ali. Mas nós te pedimos, Senhor, aquieta o coração, gera esperança no coração de quem está enfermo, Deus, em nome de Jesus. Se alguém aqui neste lugar está enfermo agora, o Senhor venha e traga a bonança, traga calma às águas que estão batendo na sua vida. E se alguém tem familiares doentes e está aqui dentro agora, possa simplesmente entrar para dentro do barco de Jesus e dizer: Senhor Jesus, comanda tudo. Porque mesmo batendo as ondas à volta, eu sei que eu estou seguro, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor diz: tenha coragem. Tem de bom ânimo. Filhinhos, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Creia. Não saia daqui e perca a palavra que o Senhor colocou no seu coração nesta noite. Mas permita que o ânimo entre na sua vida. E que as ondas, elas sejam acalmadas pelo Senhor. Não é eu nem tu que vamos acalmar as ondas e o vento. Mas é o nosso Senhor. Apenas uma palavra do Senhor basta para que tudo se faça novo. Para que tudo seja refeito. Para que tudo se acalme, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor nesta noite. Palavra de consolo, palavra de conforto. E nós queremos sair dizendo: nós não tememos, porque nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que nos amou e mandou seu Filho. E este Filho está no comando das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebemos a palavra do Senhor. Palavra revelada para as nossas vidas. Cada um que está aqui neste lugar, saia de fato preenchido com a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode confiar que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação? Naquela que você julga que você nunca vai conseguir, eu quero te dizer: Ele está no controle. Deposite a sua fé nas mãos do Senhor. Deixe Ele guiar o barco. Ele sabe muito mais do que nós. Amém? Fique de pé. Nesta noite nós vamos ter a ceia do Senhor. Mas antes eu quero perguntar: alguém de vocês nesta noite tomou a decisão de entregar as suas enfermidades ou alguém da sua família e dizer: Senhor, está contigo. Não adianta, não sou eu que vou fazer. O Senhor me deu autoridade e eu peço e eu clamo, mas eu creio. Alguém tomou essa decisão nessa noite? Tome essa decisão. Deixa o Senhor cuidar. Tem coisa que nós não vamos fazer. Elas estão fora, muitas vezes, do nosso controle. Mas o Senhor diz que está no controle. Amém? E se você não tinha a sua vida entregue para Jesus, alguém fez essa oração comigo e disse: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Se alguém fez essa oração, faça um sinal para mim. Amém. Amém. Guarda o teu coração. A palavra diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuida aquilo que estão semeando à tua volta, dúvidas que estão colocando dentro de ti. Nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele pode todas as coisas. Ele pode te livrar, Ele pode te libertar, Ele pode te curar. Creia somente. Creia somente. Amém? Amém. Nós vamos ter a ceia nesta noite. E a nossa comunhão, ela é aberta. Você, se é de uma outra igreja, e se você crê que o Senhor Jesus é Salvador, Ele é poderoso, se você crê que Ele é Deus e que Ele pode transformar a sua vida, então você pode tomar a ceia. Se você pensa, não, tudo isso que ela falou não tem nada a ver, eu não creio, eu te peço, não tome a ceia. Porque se você tomar não crendo, você está tomando juízo e você pode atrair até doença sobre a sua vida. Então eu quero te pedir, nós vamos orar agora, entregando toda a nossa vida, confessando nossos pecados, porque nós queremos ser mais semelhantes ao Senhor. E todos os dias nós temos tido falhas, mas nós queremos, fecha teus olhos, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas e pedir perdão, porque tantas vezes nós temos decepcionado o Senhor, tantas vezes nós temos até tido vergonha de nós mesmos, Senhor, porque nós nos propomos, nós queremos ser diferentes e às vezes nós não conseguimos. Mas nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a sermos mais semelhantes a Ti. Cura o nosso coração, passa o Teu sangue, o sangue que liberta, o sangue que nos transforma, é o sangue de Jesus que dá poder. Em nome de Jesus, passa neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar.